Roger, descend 3,000 feet over Mina 752, Canadian 1013. Thank you. Market Niner, Niner 0 has the field site. Roger. Clear the final bridge runway 10, contact now tower 118.6. Switching 118.6, American 9090. Fly 97.52, descend 2,000 feet. Clear the left final bridge runway 10, report established on final. Descend into 2,000 feet, clear the left bridge, report established on final, 97.52. Volo 270, vetoração para sequenciamento, número 4 para pouso. Hotel presente proa limitado pelo QD Mike 130 NDB Simbra. Desça 3.000 pés sem restrições, Volo 270. Ok, 3.000 pés, mantendo a proa limitado pelo localizador, confia. QD Mike 101 NDB Simbra. É, QD Mike 130? 101. 270. 101, ok, obrigado. 990, personal approach, report passing auto marker. Report passing the auto marker, American 9090. November Alpha na escuta? November Alpha, autorizado na meta, reporte quanto para táxi. Estimativa, a do Juliette, estime no ponto de espera. É, tchau, tchau. Dedo 96, no solo azul 0, livre visto pela direita, chame o solo frequência 121.9. 219, obrigado. American 990, over the outer marker, landing gear down. American 990, cleared land, runway 10, 130 degrees, 06 knots. Cleared land, American 990. Descida para 050, 9990. Jet 9631, confirme visual com tráfego nacional. Total médico, com a América, 9731. Jet 9731, após o pouso do Boeing 757 da América, autorizado a alinhar e manter. Os americanos alinham e mantêm o 9731 da hora. 0 abaixo. Jet, reduzindo 2509. Boa noite, November Alpha, autorizado táxi, reporte para ingresso 97. No 270, prossegue redução de velocidade até 190 mais. Mais 190, gente. 270. Gente, fala um tráfego à frente, próximo à duna, para interceptar o curso do localizador, tráfego MD-80. Aguarde o vetor final, 1270, para interceptar o curso. Gente. Acaba pistando 7, cor direito, cor do axé, controle 119, decimal 35, acena 5147. Round 3, frequency 121.9. Turning right to Foxtrot 121.9 for the ground control, American 9090. Bom dia, triplo, Papa Romeu Lima. Prossiga. Decolado Costa Azul, destino Salvador, ascendendo para 510, 2 a bordo, acionado 0140. Gente, prossiga litoral, aguarde instruções. Triplo Romeu Lima. Já no litoral, aguardando suas instruções, senhor Romeu Lima. 1270 vai interceptar o curso localizador, curva à esquerda para o 120, forma estabilizada. Esquerda 120, cruzando estabilizado 270. Zero, no attack fire, Alpha 2 left. K211. Alpha 2, Abrams Brigade 11, American 9090. 1270, desce para 2000 pés. Altimetro 10 lá atrás. 2000 pés, gente. Alinhar e manter na pistola 7. 3.000 sem restrições, ajustou a GTAP, que eu tô formado 990. Poderia repetir o ajuste? 1.0.1.3. Prossegue redução de velocidade para 2.2.0 mais 9.9.1.0. Poderia repetir a velocidade? 2.2.0 mais. 2.2.0 mais. American 975 to establish on localizer. Runway inside, 3 green, unlock. Localizer 9752, report landing gear down locked. Landing gear down locked, 97.2. Através de Pituaçu, Papá Romeu Lima. Sérgio, prossiga no litoral para Itapuã, agora transferência de comunicações. No litoral para Itapuã, aguardando a transferência, Papá Romeu Lima. 9731, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Objeto 9731, cruzando a M. Bom dia, objeto 9731, contato radar na decolagem, super nível 340, saída árvore, transição alfa. Para o 340 na Arbor Transalefa, o objeto 9731. Papa Romeu, Triplo Romeu Lima, chame agora a turma aí desse lado mesmo, posso? 186, graças a ouro, bom dia, Romeu Lima. Papa 9910, desça 2000 pés, altímetro 9093, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 pés, 9093, vamos autorizar ILS X-Ray. É, chegada baixa. Diferença de Itapuã, com instruções. Vai manter o farol de Itapuã, o Romeu Lima. 3195, bom dia. Confirmando, então, 3295, tá pro Copa. Afirmativo, vamos pra Copa. Guarulhos, 340, autorizado, via Pesulu 44. Vai com a pista no zero, cor direita, saída da El Leda, após direto Eud. Controle 119, decimal 35, aciona 5176. Usado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44, decola da 90, com cruza direita, na Dael Leda, após Leda, voa direto eu, 119.35 ao controle, 5176 é o transponder, Deltan 3895. Tá correto, aponta o flashback sonado 3895. Firmo. Paulo, Rocha 6140, puxa sonamento no portão 2. Aguarda Sérgio na 402 de Grau 4 via Índia, após 3 horas, espero que você não aponte aqui no 40. Não entendeu, aguarda quem de Grau 4? Sérgio na 402. Após o Sérgio, então está autorizado, 6142. 6140. 8, leave runway on your right, so ground frequency 121.9. 121.9, 9752. Índia November Alpha, mantém ponto de espera. Mike, Eco Delta, livre acionar e chama para o táxi. Mike, Eco Delta, mantém ponto de espera. Good morning, Fly American 9752, runway embarcated. Fly American 9752, good morning, taxi via Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, 9752. Ação, autorizado, pouso pistão no 0, vento no 20 graus, 089. Ok, livre, pouso não na 0, gol na 270. Do Juliette, decolada aos 1-9. Fique atento, Barão Hobbs 44, a sua no final de Itapuã. Chame controle frequência 1-9-35. Chamará controle em 1-9-35, você manterá visual o opção para Itapuã para Juliette. Escuta, Mike, é com Delta. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, decolado 117, visual com Robson no farol de Itapuã. Excelente, Alfa Vitor Juliette, prosseguindo corredor Axé e forma regresso. Salvador Vitor Juliette. Localizador no total, 9-9-9-0. Total 9-9-0, complete final ILS X-Ray, pista 1-9-0. Chame turno aí desse mandei, bom pouso. 18-6-12, muito obrigado, tempo. Salvador, muito bom dia, total 9-9-0, no curso do localizado. Total 9-9-0, continua em aproximação, aguarde pista livre. Sente, continua na aproximação, aguardando pista livre, 9-9-0. Rio 9-6-4-0, autorizado ali em manter. Pode alocado, é o 0165. Senhor, é autorizado a presença, estou direto para Costa Azul, bravo. Romeu Oscar Bravo, inicialmente prossiga pelo litoral, até contato. Romeu Oscar Bravo. Bravo. Oi, será que seria possível uma aproximação direta para a Bata, para o Papa Romeu Lima? Papa Romeu Lima, tem o tráfego no final da 10, aguarde. Bata visual mesmo, o Papa Romeu Lima. Do aguardo, Lima. Autoriza após a posição Arbo, a Pro de Dabro. Ok, bateu o perfil da saída, aguarde contato com o certo para autorização. Chame o mesmo agora em 128.8 para a solicitação. 128.8, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4060, transfiro, está cruzando o nível 190 para o 150 restrito. Solicita se possível para a Diguna, Azul 4060. 0130 graus 119. Passou externo, baixado, travado, total 9-9-0. Total 9-9-0, mantém aproximação, aguarde pista livre para pouso. 7, continua a aproximação. Eu chamei a 140 pro táxi com 9-0, 2-10, eu tenho Aracaju. Eu confirmo o PAB? 9-0. 9-0, ciente, táxi autorizado via Índia Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-3, bom voo, Xander 6-1-4-0. Índia Alpha, 2-3, de ponto de espera, 6-13, 6-1-4-0. Pouso pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Seja autorizado, pouso na 1-0, 9-9-0. 27, prossiga. 270, ingresso Juliette, posição 04. Juliette 04, bomba 270. 19.35. Rio 9640, corrigindo, decolado aos 24, chame. Controle de frequência 19.35. Contato radar na decolagem, Supra nível 360. Autorizado direto Leda, após Eudes. Direto Leda, após Eudes, 9640. O 380, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Peslu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5166 no transponder. Gente, autorizado, Santos Dumont 380, decola 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 1, segue a rota do plano, 1935 controle, transponder 5166. Estamos confirmando o Upper Zulu 10, ok? Após a posição Bridge. Gente, Upper Zulu 10. Fechamento correto, portão 01, chama Brando, pushback, selamento, azul 4207. Gente, 4107. Salve Salvador, muito bom dia, portão 9990, livrando a 6. Total 9990, bom dia, táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 9990. Posição, Mike Eco Delta. Lima, Kilo Zulu, autorizado decolar de pistão 0, vento 130 graus, 129. Rocha 6140, ponte Vera da 10, está pronto para decolagem. Tené, 6140, mantém a posição. Mantendo, 140. Papá Romeu, Índia da Vembra, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 130 graus, 089. Tem que ter decolagem, né, Mera? Guardião 07, Maposa. 9640, confirmando após Leda, autorizado, que posição? Eudes. Leda, Eudes, 7 grato. TNE 6140, autorizado, ganha em Matei. Sim, Matei, 6140. Delta visual com o tráfego que decolou à sua frente. Força. 7, frequência de bom posto, bravo. Bravo. Aqui o Zulu decolado aos 27, chama controle de frequência 119.35. 119.35, Lima, aquilo Zulu, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango Lima Kilo Zulu, decolou 10, passando meu pé. Bom dia, Lima Kilo Zulu, contato para a decolagem, suba para o nível 100, inicialmente perfil da saída MOMO. Ah, já é ideal de saída? É a mesma da MOMO, 320. Gente, 320, tem perfil da saída MOMO até a posição MOMO. Tem, a gente vai cumprir o perfil até a posição MOMO, Lima Kilo Zulu. Olha o trip 5220 para a descida. 35220, desça para o nível 060. 060, confirme está operando a pista no 7? Pista no 0. Ah, sim, no 0. 220. Azul 4060, desça para 2000 pés sem restrições, altímetro 9093. Conforme estabilizado na ILS X-Ray. 2013, autorizado, repórter estabilizado, azul 4060. Está fora do solo, já cruzando a linha do litoral. Aqui é Codelta, decolado aos 28, chame controle de frequência 119.35. Delta. 325, bom. Ok, controle, papapá, Mike Eco Delta. 251, 3325, Rio, 9640, bom dia. Bom dia. Controle, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga corredor Axé, confirme seu destino. Confirme se podemos prosseguir direto Manati, 1500 pés. Manati, 1500 pés, prosseguindo Manati, Mike Eco Delta. Delta, acendendo já, cruzando 1000 pés para 1500. Bom dia, Papa Romeu Golfo Bravo Índia, contato radar, desço para o nível 070, autorizado chegada a mar. Pavito Juliette, ciente, irá efetuar toque remetida em Veracruz, confirma. Toque remetida em Veracruz, Pavito Juliette. Já avisou com o tráfego de Veracruz? Negativo, ainda não. Só avisou com o tráfego de Veracruz? Juliette. Quem que manterá para o visual? A lei de lá. Vento no 30 graus, 09, nós. Esse é 61, 4 anos. 9 November Alfa, prossiga no corredor forte. Índia 9 November Alfa, para o regresso. Seguirá corredor forte na Swiss Putin de November Alpha. Trip 5220, desce para o nível 040. 040, 5220. Frequência livre, não há tráfego a informar neste setor. O Alfa Vitor Juliette, Telegram. Vendo 40, decolado 32, chamei controle de frequência 119.35. 935, 6140. Controle, eu chamei 140, decolou, tá cruzando 2000, ó, escuta. Chamei 6140, contato radar a decolar, sou Bolívia 350, saída Puca, transição Caracaju. Caracaju 350, eu chamei a 140. Quanto possível, Romeu Fox 08. Gente, aguarde. Visual com aeródromo Azul 4060. Azul 4060, complete final ILS X8, pistão 0, chame turno 8, decimal meio, bom ponto. Azul 8, meio, obrigado. Oi de Salvador, muito bom dia, Azul 4060, passando Duna, visual, reportando a baixada travada. Azul 4060, ciente, mantém a aproximação, continua a aproximação, reporte marcado externo, frente pouso baixada travada. Então, externo, baixada travada, Azul 4060. Tango até o Oscar Zulu, prossiga. Thank you. Hotel Oscar Zulu, informe estimado para o destino. Quanto mais? Quanto tempo mais? Estou em contato com o seu tráfego ainda, altimetro na 013. Hotel Oscar Zulu, quanto está da banda? Bom dia, Papa Romeu Serra Charlie Fox, desça para o nível 080, autorizado a chegada a Mari, reduza 250 nós, número 4 na aproximação. Esse para 080, chegada a Mari, reduza 250. O Serra Charlie Fox tem questão de pouso na 17 autorizado. Gente, quando na aproximação cancela e prossegue 17, confere. Fox irá prosseguir corredores em Salvador ou irá cancelar na aproximação da pista 90? Serra Charlie Fox. Você, Serra Charlie Fox. Quanto base de pouso na 17 para o Serra Charlie Fox? Efetuará o pouso ISR para a 17, confirme. Ok, você vai fazer o NDB para o 17? Gente, oi na prova do NDB no 080, Serra Charlie Fox. Confirme. Autorizado a aprovar NDB Salvador, o Serra Charlie Fox para o procedimento NDB Pista 17. Serra Charlie Fox, copiou o controle? Levantou, vai aprovar o NDB Salvador, Serra Charlie Fox. Esse mantenido 080. 220, desse para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizado. 2000 pés, você pode dar 5220. Chanel 61140, chame agora Centro Recife em 12085 até 3365, por favor. Ok, agora Centro Recife 2085, secundária 33. 3365. 65, obrigado, Chanel 61140. Papa Romeu Golf, Bravo Índia, desce para o nível 050. 050, Golf, Bravo. Esse é nível, Mike Eco Delta, é bom voo. Azul 4060 no solo XT7, repite pela direita, solo frequência 121.9. Direito 29, Azul 4060. Olha o trepe 5220, localizador visual com campo. Trip 5220, complexo na ILS X-Ray, pista 90, chame turno aí desse momento, bom posso. 28, obrigado. 5220.